Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. A emissão de hoje é dedicada ao tema da indústria agroalimentar. Em Vila Real, acompanhamos o fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar. Falou-se da ligação entre universidades e empresas e, claro, dos desafios que aí estão à porta. Acreditamos que depois dos 50 minutos desta emissão vai ficar mais rico em conhecimentos. Fique por aí. O setor agroalimentar ocupa um espaço importante na economia portuguesa. Com um volume de negócios de cerca de 10 mil milhões de euros, a indústria agroalimentar representa cerca de 16% do total da indústria portuguesa. Foi a partir deste tema que a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, organizou um fórum intitulado O Futuro da Investigação Agroalimentar. O evento pretendia juntar várias pessoas do setor, e não só, para analisar as prioridades de investigação e inovação da agricultura, mas também das indústrias agroalimentares e florestais. A ideia era perceber qual a contribuição que a Universidade podia fazer para cumprir objetivos e necessidades deste setor. A primeira mesa redonda deste encontro discutiu as políticas para o agroalimentar no quadro 2014-2020. Eduardo Rosa, o professor na Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias da UTAD, foi o primeiro orador. Em jeito de introdução, Eduardo Rosa relembrou a necessidade de preparar os alunos para o mercado de trabalho. Eu concebo que uma universidade é feita efetivamente para ensinar e considero que os docentes da Universidade do Ensino Superior, não desta universidade, devem ensinar não aquilo que os professores sabem, mas aquilo que os alunos necessitam de saber, que é muito diferente. Ou seja, nós estamos a preparar elementos que vão ter que estar no mercado. E era muito interessante que nós tivéssemos um feedback diferente daquele que muitas vezes acontece, e temos exemplos no país que são bem sucedidos, o case studies, e eu diria que são esses exemplos que nós temos que seguir. Isto é, os alunos, antes de acabarem o curso, já são solicitados pelo mercado de trabalho dessa instituição. Ou seja, nós temos que caminhar para a inversão da situação, isto é, ser o mercado a reconhecer que a universidade tem uma mais-valia, tem qualidade neste ou naquele curso, e começa imediatamente, como dizem os ingleses, chasing up the students, para os enquadrar no seu staff, nas suas empresas. Portanto, este paradigma do ensino não é só um ensino feito porque temos que ensinar, é um ensino a pensar no mercado, naquilo que o mercado necessita, a nossa forma de ensinar e esta capacidade que nós temos também de promover um ensino diferente tem que começar a existir. Provavelmente as universidades e os docentes precisarão de formação nesse sentido. É da investigação que se fala neste fórum promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eduardo Rosa aproveita a ocasião para mostrar que a investigação realizada pelos professores nas universidades deve ser aplicada na sociedade. Os docentes, também me incluo no grupo, obviamente, somos e ficamos muito satisfeitos quando publicamos artigos em revistas do primeiro quartil, de um índice com um índice H elevado, etc., que nos permita atingir essas métricas todas. Mas pergunto eu, se passamos à transferência do conhecimento, se passamos à transferência, se convertemos a investigação que fazemos em inovação. A investigação fica nos artigos, mas tem que passar para a empresa. Aliás, o Engenheiro Francisco Lopes dizia exatamente isso, que é necessário que a nossa investigação chegue aos tomadores, aos stakeholders. E, portanto, é importante nós aqui também pensarmos que a investigação que fazemos pode ser muito interessante para nós, pode nos dar imenso prazer, mas tem que ter um impacto na cadeia de valor. O professor continua e deixa na audiência um novo conceito, demonstrando que a universidade deve andar de mão dada com a sociedade. As universidades devem ser também instituições centripto-societais. O que é que isto quer dizer? É que devem permitir que a sociedade venha ao encontro da universidade. O esforço por vezes que a universidade faz para cativar os stakeholders, para cativar a sociedade, é muitas vezes inglório. Nós devemos, uma vez mais, desenvolver conhecimento, desenvolver atividades que sejam atrativas para a sociedade. E, portanto, e penso que a partir daí vamos gerar mais desenvolvimento sociocultural. Mas temos que saber cativar, temos que desenvolver interiormente essa capacidade de atrair a sociedade. E se o fizermos bem, seguramente o envolvimento da instituição, e como sabem, estas instituições são muitas vezes os polos de desenvolvimento das regionais, portanto, acho que está aqui um ponto também que muitas vezes nos passa despercebido, mas que eu considero hoje, mais que nunca, relevante no contexto da existência de uma instituição universitária. O PRODER, Programa de Desenvolvimento Regional, é um instrumento forte de apoio financeiro. Eduardo Rosa apresenta dados e expectativas deste financiamento para o quadro 2014-2020, um quadro que vai servir não só para jovens agricultores, como para a investigação agroalimentar. O PRODER, basicamente, tem como objetivos um crescimento inteligente, uma inovação tecnológica, maior sustentabilidade e um crescimento inclusivo, isto é, uma boa apropriação das potencialidades e dos recursos. São estes quatro tópicos que o PRODER nos lança para os próximos 6 anos. Eu devo dizer que o PRODER, e não sei se tem este número, mas é importante, o PRODER, a gestão do PRODER teve nos últimos anos um envelope financeiro de 4,5 mil milhões de euros. Tem um overbooking de cerca de 10%, que vai conseguir certamente aprovar, já com verbas de 2015, e portanto estamos a falar de qualquer coisa como 5 mil milhões de euros aplicados na agricultura. O envelope que vamos ter para 2014-2020 é semelhante. Eu não gostaria de que muitos dos projetos que foram submetidos fossem insucessos, fossem de jovens agricultores que ao fim dos 4 ou 5 anos deixam a sua atividade. Portanto, fica este número de, nestes dois períodos, 10 mil milhões de euros aplicados na agricultura, é um número no nosso país muito significativo. Mas estes programas criam oportunidades, ou vão criar oportunidades para as empresas, desde logo, e vão criar oportunidades para o sistema científico e tecnológico nacional, também, é claro. Ou seja, também nós, universidades, politécnicos, instituições de investigação, podem, no mini quadro do PRODER, do que se chama inovação, podemos ir buscar receitas, buscar financiamentos que certamente são extremamente úteis para a nossa investigação. Mas pressupõe que haja uma boa parceria, que haja uma forte ligação, uma vez mais, entre as unidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as empresas. Articulando com o tema do fórum, o professor universitário Eduardo Rosa explica a relevância que a investigação agroalimentar tem na UTAD. No agroalimentar, eu diria que a universidade está muito centrada no agroalimentar e florestal e na interação com o ambiente. E nós, nesta perspectiva, começamos a perceber que existem também outras instituições de sul a norte, desde o Algarve até ao Minho, que trabalham nesta área, no agroalimentar. Portanto, o que é que nós fazemos diferente? Eu creio que, e se me permitem isto, não sei se corroboram com esta minha visão, a UTAD tem aqui, e diferencia-se das outras unidades de investigação, diferencia-se daquilo que os outros colegas dos outros grupos de investigação e unidades estão a fazer, porque nós trabalhamos muito ainda na área, ou trabalhamos bem, a área da produção, do setor que está a montante do pós-colheita, ou seja, toda a cadeia de produção até à fase da colheita. Não, creio que não somos especialistas em tecnologias alimentares, em biotecnologia alimentar, creio que há outros que fazem isso melhor que nós, mas seguramente eu reivindicaria para a UTAD a qualidade da investigação na cadeia de produção. Na primeira fase, e vou-vos mostrar depois um esquema, na primeira fase, que é complexa, da cadeia de produção. A nossa massa crítica reúne 3, 4 centros de investigação que abordam estas temáticas do agroalimentar, do florestal, do ambiente, e portanto já temos aqui uma massa crítica relativamente significativa e uma massa crítica com fortes ligações internacionais, a que eu costumo chamar instituições âncora, nomeadamente a Universidade de Wageningen, WUR, a Universidade de Praga, Ghent, Copenhaga. Sei que cá em Espanha existem muitas cooperações bem-sucedidas, que se traduzem por publicações, por algumas patentes até. Eu creio que realmente esta massa crítica está a caminhar no bom sentido e podemos referi-la como de qualidade para a área do contexto agroalimentar e florestal. Numa outra mesa redonda foi debatido o tema o setor na Euroregião Galiza-Norte de Portugal numa perspectiva colaborativa. Lourenço Castro veio da Universidade de Vigo para deixar uma mensagem sobre a perspectiva que tem do setor agroalimentar. E para começar, partilha com os participantes o cenário deste setor na Euroregião. Nosso setor agroalimentar é muito heterogéneo, muito heterogéneo. Está moito pequeno, as nosas empresas son casi todas PEMES, atomizadas, moitas delas familiares. En definitiva, ten unha serie de limitaciones estructurais que son importantes e que fan que o noso sector agroalimentar moitas veces non seña o competitivo ou non estea no lugar que debería de estar pola súa importancia na nossa região. A palavra colaborar foi a mais ouvida na intervenção do professor vindo da Galiza. Para Lourenço Castro, é preciso colaborar para poder competir. Parece que há um consenso e que o único que nos vai fazer dar o salto para incrementar a competitividade do nosso sector agroalimentar é a competitividade e, sobretudo, a competitividade cooperativa entre as empresas, entre as pymes do noso sector. Neste sentido, quería aproveitar para enlazar coas primeiras palabras de Eduardo, cando dicía que a innovación é precisamente o xurde da combinación entre os centros que teñen o coñecemento, neste caso as universidades, os centros tecnolóxicos, e os centros que teñen as entidades que teñen o negocio, neste caso as empresas, non? Polo tanto, efectivamente, temos que mellorar esta transferencia dos resultados de investigación para mellorar a competitividade do sector agroalimentar. Foi neste sentido que as universidades da Euroregião criaram um projeto com o objetivo de juntar as instituições de ensino público e as empresas e assim criar condições para avançar com novos projetos. Juvenal Peneda, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, sublinhou que não tem muito conhecimento sobre o setor agroalimentar, mas a experiência ajuda a perceber alguns pontos e, por isso, começou a intervenção por partilhar uma história. Há 30 anos atrás, o Douro tinha condições diabólicas, organizacionais, institucionais e não sei o quê. Vamos falar do vinho. O primeiro Barca Velha foi feito, o gelo para controlar a fermentação teve que vir do Porto. Não sei se sabe. E na altura, mesmo institucionalmente, tudo que era vinho de mesa, eu sou do tempo que vinho de mesa no Porto, no Douro, não existia. Era obrigatoriamente para queimar, para fazer aguardente, para acrescentar no vinho do Porto. Havia instituições pesadas, havia a Casa do Douro, havia os mortórios, havia uma série de complicações de todo também. Em 20 anos, esta região passou de uma zona que se queimava vinho para uma das regiões do mundo que está no pódio de vinho de mesa. Por vezes não temos consciência disso. Ultrapassámos regiões em termos de notoriedade, qualidade. Há 30 anos fui ao Mosela ver como é que eles faziam, fiquei cheio de inveja. Estamos muito à frente do Mosela neste momento. E tudo isto foi feito em condições muito difíceis. E o Douro conseguiu ficar, neste momento, no pódio mundial das regiões pela qualidade, pelo nome. E mais do que isso, não é só vinho. Tem coisa ao lado. Tem o turismo, tem os barcos, tem não sei o quê. Ou seja, foi feito um desenvolvimento que os durienses não têm consciência dele. Que em Portugal talvez só tenha paralelo com os sapatos. O setor dos sapatos que, enfim, o Ministério da Indústria considerava que era uma indústria que ia desaparecer, caduca, desapareceu e não sei o quê. Só para quem não acompanha bem isso de perto, os sapatos portugueses são os segundos mais valorizados do mundo a seguir aos italianos. Isto em cash. O valor do par de sapatos português está muito próximo do italiano, é o segundo. Portanto, muito acima dos franceses, de toda a indústria de sapatos, Portugal está em segundo a caminho do primeiro. Ora bem, e esta história de mérito que aqui aconteceu, e eu chamo a atenção que Champagne, para chegar ao prestígio que teve, andou séculos a trabalhar. E o Douro conseguiu fazer isto em 20 anos. Palavras de Juvenal Peneda, da CCDR Norte. Terminava assim o período da manhã no Fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar, que decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Da manhã de intervenções, sobressaiu esta mensagem: é necessário transferir o conhecimento das universidades para as empresas para que haja uma maior competitividade no setor agroalimentar. Daqui a pouco voltamos à aula magna da UTAD, onde decorreu o fórum que temos estado a acompanhar. O Museu da Marinha divulga o passado marítimo português. A história desta estrutura da Marinha Portuguesa começou a ser escrita a 22 de julho de 1863. Na altura, o rei Dom Luís decretou a constituição de uma coleção de testemunhos relacionados com a atividade marítima. Tendo sido o único monarca que comandou navios, Dom Luís demonstrava uma enorme sensibilidade artística e cultural em conservar a história de uma nação. O Museu da Marinha tornou-se numa referência do património histórico e científico português. Uma experiência para quem visita o local e que pode encontrar mapas, esculturas, modelos e outras peças de grande valor para a arte e para a ciência da navegação. O museu está na ala oriental do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e prolonga-se num pavilhão mais moderno. À entrada, uma marca dos descobrimentos com uma estátua do Infante Dom Henrique, rodeada por estátuas menores de outros navegadores. Mais à frente, um mapa revela as viagens mais importantes da história marítima. A sala principal representa o coração do museu, um espaço amplo dedicado inteiramente à época áurea das navegações portuguesas. Contém uma coleção de modelos de navios utilizados nas viagens marítimas. Esses modelos estão organizados de forma cronológica, o que ajuda a compreender a evolução da arquitetura naval. O primeiro modelo é o da barca em que Gilianes corajosamente dobrou o Cabo Jador. Era um navio pouco manobrável e não muito veloz, mas suficientemente forte para aguentar a força dos oceanos, explorando a rota africana. Passado o Bojador, ficou clara a necessidade de um navio mais veloz e mais manobrável, e assim a barca foi substituída pela caravela, um símbolo dos descobrimentos. A caravela ficou conhecida pelas velas triangulares, as velas latinas, utilizadas no Mediterrâneo desde o século VIII. Além de permitirem navegar contra o vento, as velas triangulares garantiam uma maior capacidade de manobra da embarcação. Foi com a caravela que os exploradores portugueses dobraram o sul de África e viram pela primeira vez o Índico. As naus chegaram depois, navios mais robustos que transportavam mais tripulantes e mantimentos e que conseguiam ser mais resistentes nos combates com os inimigos. Foi com uma nau que Vasco da Gama viajou até à Índia. Muito mais acerca da evolução da arte naval pode ser conhecido no Museu da Marinha. Não só os modelos de barcas, caravelas, naus e até galeões, como até peças de artilharia naval, como canhões. Com uma forte componente pedagógica, o Museu da Marinha acolhe inúmeras visitas de estudo, num total de cerca de 100 mil alunos por ano. O Museu da Marinha tornou-se assim num dos mais importantes e visitados museus portugueses. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. O tema central da emissão de hoje é o futuro da investigação agroalimentar. Já estivemos a ouvir parte do que se passou no fórum dedicado a este tema, que foi realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Daqui a pouco voltamos para a aula magna, para ficar a conhecer o que foi debatido no período da tarde. Entretanto, vamos ao encontro de estudantes universitários, saber o que pensam acerca do mundo científico. O que é que aprecia a ciência? A ciência é feita às experiências. A ciência é uma área que estuda alguém em desenvolvimento. É o que faz o mundo andar para a frente. É descobrir novas coisas, não é? De modo a melhorar, vá, não só melhorar, ajudar a sociedade. Qual a área da ciência que devíamos apostar mais em Portugal? Energia e tecnologia. Como somos um país muito pequenino, acho que precisamos de tecnologia avançada para produzir mais rápido e mais barato. Na saúde, acho que na saúde a ciência devia evoluir mais, muito mais. Nos próximos anos vai ser engenharia genética e o estudo da engenharia genética pode mudar completamente o homem. Voltamos agora à aula magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para retomar o fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar. No início desta emissão revelámos os temas que foram debatidos na parte da manhã deste encontro. Debruçando-nos agora para o período da tarde, um dos participantes do primeiro painel foi Manuel Cabral, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que começou logo nesta primeira intervenção por partilhar a situação da indústria agroalimentar na União Europeia. A indústria agroalimentar é o maior setor industrial da União Europeia. Volume de negócios, números muito rápidos. Volumes de negócios, 965 mil milhões de euros, mais de 310 mil empresas e 4,4 milhões de empregos. No entanto, e esta é a contrapartida desta história, tem o mais baixo, comparado com as outras indústrias, o mais baixo investimento em investigação e desenvolvimento. A indústria alimentar na União Europeia é dominada por PMEs, o que lhe dá maior agilidade, mas também lhe dá menor investimento em investigação e desenvolvimento, porque pela natureza destas empresas, elas têm menos recursos financeiros e menos recursos humanos para dedicar a este tipo de atividades. Por outro lado, e também consequência destes dados iniciais, temos uma grande, ou assistimos a uma grande debilidade, que eu chamaria debilidade colaborativa, entre aquilo que é a indústria agroalimentar, a investigação e a consequente inovação e os decisores políticos. Portanto, e esta trilogia, e vou repristiná-la outras vezes a seguir. Portanto, entre a indústria alimentar, a investigação e os decisores políticos. O que permite aproveitar menos as oportunidades existentes, designadamente para encontrar soluções inovadoras, para obter avanços tecnológicos e científicos, para obter maior eficiência nos processos e, obviamente, também para conseguir melhor aproveitamento dos recursos financeiros que são postos à nossa disposição. O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto é uma estrutura pública que tem como missão promover o controle da qualidade e a quantidade dos vinhos do Porto. Manuel Cabral mostra de que forma este instituto está relacionado com o tema do fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar. Aquilo que se liga à investigação e desenvolvimento, o tema deste fórum, ou aquilo que parece mais evidente daquilo que é a nossa atividade e que se liga à investigação e desenvolvimento, obviamente que são, ou que se prende com as atividades de certificação. Estamos a falar nos laboratórios, estamos a falar na Câmara de Provadores. Tanto os laboratórios como a Câmara de Provadores estão acreditados, portanto todos os processos de certificação e de acreditação disponíveis, eles estão sujeitos a eles. E gostava também de sublinhar, porque não é conhecido de todos, a Câmara de Provadores do IVDP foi a primeira Câmara de Provadores a ser certificada a nível mundial. Hoje há uma série delas, há muitas que o são, mas fomos nós que fizemos esse trabalho de SAPA e há aqui também uma atividade inovadora, de certa maneira, que obviamente que nos é muito querida e que faz com que nós tenhamos, ainda hoje, apesar de já haver muitas outras câmaras de provadores que estão acreditadas, que faz com que nós tenhamos muitas perguntas e muita procura de outras câmaras de outros países e de países muito desenvolvidos, não vou aqui dar exemplos, porque nos procuram exatamente para saber como é que nós funcionamos, para conhecer os nossos processos, os nossos procedimentos. Este aspecto é muitíssimo importante porque é nele que assenta a credibilidade do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto e, na sequência disso, a credibilidade daquilo que é o selo, daquilo que é a nossa certificação. Portanto, que garante que este vinho tem determinadas características, que um determinado vinho tem determinadas características e que, portanto, não tem defeitos associados. Depois de Manuel Cabral, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, outra voz, outras ideias, Manuel Cardoso, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte. É impossível nós equacionarmos o futuro da investigação agroalimentar do Norte sem ser cooptado. E é impossível pensar de uma outra maneira qualquer. Nós temos o TAT, temos os institutos politécnicos e não faz sentido que alguma vez a investigação agroalimentar dos produtos relacionados com o Norte, dos produtos relacionados com o vinho, dos produtos relacionados com as raças autóctones, dos produtos relacionados com a castanha, dos produtos relacionados com tudo aquilo que são as produções emblemáticas do Norte, até com a cinegética, que tem tido um papel muito importante e que tem sido referida aqui na UTAD em diversos simpósios e seminários. Portanto, não faz sentido nós pensarmos no futuro da investigação agroalimentar se não pensarmos na UTAD. E, portanto, isso é muito importante. É muito importante quando nós equacionamos e fazemos as nossas matrizes em termos de conceber projetos de investigação para o futuro, nós temos que meter nessas matrizes, de facto, como centros de excelência, como disse o Dr. Manuel Cabral, a UTAD, os institutos politécnicos que temos cá no Norte e depois as empresas, as associações e aquilo que são as necessidades do setor. Esta foi a primeira mensagem que Manuel Cardoso quis deixar para os cerca de 300 participantes no Fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar, que decorreu na UTAD. Ao continuar a intervenção, o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte falou do passado e futuro da investigação neste setor. Um investidor que venha ao Norte hoje em dia e que queira investir no Norte mete-se numa grande aventura. E mete-se numa grande aventura, em parte por falta de investigação e em boa parte por desconhecimento daquilo que é a investigação já efetuada. Nós não devemos menosprezar de maneira nenhuma que existe um enorme acervo de investigação já produzido, mas que se encontra armazenado, que se encontra de alguma maneira inútil nas estantes ou nos computadores de alguém ou nas bibliotecas. Ora, eu penso que nós, ao pensarmos aquilo que é o futuro da investigação, nós devemos começar por uma espécie de estado da arte daquilo que é a investigação, daquilo que foi a investigação até hoje. E devemos pegar em todas essas centenas de teses que se encontram em muitas estantes de muitas bibliotecas e divulgá-las, colocá-las acessíveis online, porque temos aqui um hiato de quando foi a última grande revolução tecnológica, que foi nós a pouco e pouco deixarmos o papel e passarmos para os suportes eletrónicos. Temos aqui um hiato muito importante. É que hoje em dia, muitas vezes, quando as empresas, as associações, os investidores necessitam de ter acesso às coisas investigadas, vão à internet. Ora, não está tudo na internet. Mas devemos tentar colocar na internet o máximo daquilo que nós já temos, acerca das nossas castanhas, ou acerca da nossa cinegética, ou acerca, seja do que for, daquilo que diga respeito ao Norte, e que se encontra ainda em suporte de papel, investigações fantásticas, investigações que seriam proveitosíssimas agora que nós estamos a desenhar modelos de investimento para o próximo quadro comunitário de apoio e que dessa maneira estão de facto apenas a apanhar pó e não estão a servir para aquilo que se deveriam destinar, que é a produção de riqueza e o apoio ao investimento. Não devemos por isso perder tempo a tentar investigar aquilo que já está investigado, mas devemos gastar algum tempo em procurar aquilo que foi investigado e que pode ser útil para o nosso presente e para o nosso futuro. O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária também se fez representar neste fórum em Vila Real através das palavras de Nuno Canada. Este instituto pertence ao Ministério da Agricultura e tem o Estatuto de Laboratório do Estado. Nuno Canada foi até à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro deixar uma mensagem bem clara. Nós temos muita capacidade instalada, temos muita massa crítica, mas estamos dispersos e desfocados. Portanto, é necessário começarmos a trabalhar mais em conjunto, institutos de investigação, universidades, institutos politécnicos, produtores, associações de produtores, industriais, associações de industriais e com um grande foco naquilo que de facto é essencial para, num contexto em que os recursos não são abundantes, usá-los naquilo que de facto é importante. Portanto, esse discernimento é fundamental no contexto atual. Para se conseguir isso, há alguns outros aspectos que eu considero muito importantes e que não queria aqui deixar de salientar. Um deles é os painéis de avaliação dos fundos para a investigação e para a inovação. Portanto, não é possível nós pretendermos fazer investigação aplicada e inovação e depois termos painéis que não tenham sensibilidade para este tipo de investigação. Portanto, o desenho dos painéis é muito importante. Por outro lado, o modelo de avaliação dos investigadores que nós temos, quer seja nos institutos de investigação, quer seja nas universidades e nos politécnicos, não está ou não privilegia tanto a investigação aplicada como devia privilegiar, e era importante que o modelo de avaliação alinhasse os investigadores com os objetivos, e eu penso que isso era uma coisa que carecia de revisão. Na aula magna, em Vila Real, também esteve presente João Machado, da Confederação dos Agricultores de Portugal. Ele sublinhou a ligação entre os agricultores e a investigação como o principal ingrediente para uma maior competitividade. A agricultura precisa de investigação e desenvolvimento. Os agricultores precisam, como pão para a boca, de serem mais competitivos. E precisamos dos investigadores, sejam eles públicos, privados, universitários ou outros, para nos ajudarem a ser mais competitivos. Mas já agora perguntem-nos, já agora falem connosco, já agora, antes de começarem a investigar, perguntem se é exatamente isso que nós precisamos. Há bocadinho, à hora do almoço, numa conversa muito simpática com o Sr. Secretário de Estado, temos sempre conversas muito simpáticas e muito produtivas, fomos desafiados, o Ministério e a CAP, por uma empresa que é a segunda maior empresa do mundo, imaginem, em concentrado de tomate, a segunda maior do mundo. E sabem de que nacionalidade é? É portuguesa. Tem duas fábricas em Portugal, tem duas fábricas no Chile e tem uma em Espanha. E esta empresa baseia-se na produção de tomate em Portugal. Nós temos 13 mil hectares de tomate. Temos condições ótimas para fazer tomate. Temos tecnologia de ponta. Os nossos produtores são bons. E sabem o que é que aconteceu nos últimos 10 anos? Éramos os segundos melhores do mundo em termos de produtividade e perdemos essa posição. E o que esta empresa veio desafiar o Ministério e a CAP a fazerem é dizer assim: sentem-se lá à mesa connosco, porque nós financiamos, mas vocês é que vão decidir a quem é que entregam este estudo, porque nós temos que voltar a ocupar o segundo lugar em termos de produtividade atrás da Califórnia, temos que diminuir os custos de cultura que são demasiado altos, temos que nos adaptar a prolongar a campanha, porque a campanha é muito concentrada no tempo e nós temos que desenvolver plantas que possam alargar a campanha para as fábricas poderem trabalhar mais, e por isso nós pomos o dinheiro, vocês fazem o brainstorming e depois vamos encomendar a investigação em Portugal ou no estrangeiro onde ela estiver. Eu julgo que é isto que em muitos casos nos falta. Este pragmatismo. Estas duas páginas que eu tenho à minha frente, estas duas páginas, o Sr. Secretário de Estado há bocado me entregou, vão determinar um centro de competências para o setor do tomate em Portugal. Vai ser construído com financiamento 100% privado, de uma empresa que é a segunda maior empresa do mundo nesta área e que vem dizer ao setor: nós precisamos ser mais competitivos, ajudem-nos lá a ser mais competitivos. Continuamos a escutar as principais mensagens que foram transmitidas no Fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar, realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na última mesa redonda desta iniciativa, falou-se daquilo que a indústria pode esperar da Universidade. Rodrigo Sarmento de Beires, da empresa Bosch, deixou uma mensagem à Academia. É imenso saber, mas onde é que ele está? Os senhores dizem que têm o saber, mas eu não vejo nada. Só falando depois com as pessoas é que sei. Isso tem que tornar disponível, tem que estar disponível. Tem que estar, essas centenas e milhares de estudos e conclusões, não é os catrapazes, que eu não quero ler o catrapazes, não tenho tempo para ler o catrapazes. Tem que ser traduzido de forma a que eu possa aprender a conclusão do estudo. Dizia há um bocado o João Machado, não é que, qual é a conclusão? Ninguém nos diz a conclusão, andaram a estudar, não dão a conclusão. É crucial que o TAD tenha um centro. Nós fizemos, no tempo da Cepidouro, o Centro de Desenvolvimento do Vinho e da Vinha, o Centro de Desenvolvimento da Floresta, que era, pretendia ser isto. Eu acho que agora lhe chamava o Centro da Difusão da Investigação e Desenvolvimento. Porque o que é preciso é difundir, é tornar comível, digamos assim, utilizável, peço desculpa do termo, tornar utilizável essa informação por produtor, pequeno ou melhor, que hoje em dia já são muito mais qualificados que o que eram e, portanto, têm capacidade dessa observação, de forma a que isto possa ser desenvolvido. Já perto do fim do fórum O Futuro da Investigação Agroalimentar, ficámos a saber que foi Nuno Vieira e Brito, secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, quem desafiou a Universidade de Trás-os-Montes a organizar este fórum. E a fechar o evento foi ele próprio a tomar a palavra e praticamente a resumir tudo aquilo que foi debatido ao longo do dia. É a altura de pensarmos o que é que cada um de nós pode fazer para este setor agroalimentar e florestal possa ter uma continuidade de desenvolvimento a nível nacional e a nível internacional. É a altura de perceber o que é que as universidades podem fazer com os institutos públicos de investigação, como o INIAV, com as empresas e com os agricultores, e vou reforçar que cada vez mais os agricultores têm uma palavra decisiva também neste ponto. É importante que cada vez mais percebamos e entendemos o que é, nesta altura, decisivo fazer. É a chave do sucesso, da sustentabilidade, do crescimento do setor agroalimentar em Portugal. E aí o desafio faz através destas universidades que nasceram há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para o desenvolvimento de zonas interiores, com uma vertente que são necessariamente agrária e que, por vezes, se esqueceram também durante este caminho, muitas vezes, qual era a sua origem e qual era a sua missão. É a altura de nós de olharmos para aquilo que é importante encontrarmos no futuro e como poderemos cada vez mais valorizar o nosso agroalimentar através da inovação. No Ciência em Sintonia estivemos focados no fórum sobre o futuro da investigação agroalimentar. Não vamos correr a cortina deste resumo que trouxemos à antena sem escutar as palavras de Fontainhas Fernandes, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E porque o futuro foi o tema central do encontro, o reitor falou dos desafios que esta Universidade do Interior tem pela frente. Ciente da missão de ligação ao território, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, como aqui foi dito, aprovou recentemente um plano estratégico para 2013-2017, intitulado A Caminho de uma Eco-Universidade. Trata-se de um compromisso sério desta academia na formulação de respostas para os grandes desafios societais, alguns deles aqui expressos, considerando programas de ensino, de formação, de investigação e de extensão de base interdisciplinar, focados no desenvolvimento do país, sustentável do país e desta região, juntando energias, juntando vontades com múltiplos parceiros do global ao local. Aproveito esta ocasião para referir que no atual contexto de reorganização do ensino superior, uma das agendas que está em curso neste país, a UTAD pretende reforçar-se como o vértice interior de um triângulo de três universidades públicas da região norte, potenciando cenários de cooperação estratégica de geometria variável. O espectro de competências e de infraestruturas destas três universidades a norte deve traduzir-se na coexistência de importantes complementariedades, mas também na existência de uma forte identidade ao nível da oferta educativa desta universidade e da atividade dos seus grupos de investigação, uma estratégia que nós já temos em curso. Na sequência do plano estratégico aqui referido, a UTAD iniciou um processo de reorganização interna, nomeadamente a adequação das suas áreas de investigação, das suas áreas estratégicas de investigação. É este motivo porque estamos aqui e foi este motivo por qual falei com o Sr. Secretário de Estado nesse sentido. Estratégia é esta que se baseia não só, tem como base a dimensão e a expressão, mas também na potencialidade dos recursos humanos, das infraestruturas, em articulação com o ensino avançado, considerando os desafios da atualidade em termos científicos e tecnológicos, das empresas, dos utilizadores de conhecimento, privilegiando sempre o retorno económico da ciência. O futuro da investigação na indústria agroalimentar visto à lupa com a ajuda de professores, empresários e investigadores. Daqui saíram ideias bem claras e também esta referência e esta mensagem é importante olhar para o agroalimentar como uma indústria determinante para a estratégia de crescimento do país e também como um forte contributo para o aumento das exportações e até da garantia da autossuficiência alimentar. Mudamos de assunto, deixamos Vila Real e vamos agora até à Guarda, mais concretamente ao Instituto Politécnico, para falar com Pedro Rodrigues, professor na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Ele vai apresentar-nos o projeto LabMIA, um laboratório de investigação científica virado para o exterior. O LabMIA trabalha mais na área ambiental, portanto é um laboratório de análise, de monitorização e investigação ambiental, daí o nome LabMIA. E, portanto, trabalhamos na prestação de serviços na área ambiental, nomeadamente águas, análise de águas, quer águas de consumo, águas de processos. Também fazemos depois a componente de análise de solos e de análise foliares. Portanto, são estas as três componentes principais. E depois temos ainda uma componente que estamos a desenvolver, que é a análise de qualidade do ar. Portanto, é um laboratório eminentemente de análises ambientais. A prestação de serviço tem crescido este último ano, 2013, apesar de ser um ano, enfim, de crise, não é? Para nós tem sido um ano bastante bom, até porque temos aumentado o número de empresas e de particulares que nos têm procurado, nomeadamente associações agrícolas, por causa da necessidade de realizar ensaios, nomeadamente na agricultura biológica e na agricultura integrada. E, portanto, neste momento estamos a ser muito solicitados nessa componente de análise de solos e análise foliares. E, obviamente, depois também a análise da componente água na parte de águas para rega. Não é? E, portanto, neste momento eu diria que 2013 está a bater todas as nossas expectativas em termos de prestação de serviço ao exterior. O laboratório tem apenas 3 colaboradores. Todos eles fizeram licenciatura em Engenharia do Ambiente no Politécnico da Guarda. São 3, mas a ideia é crescer. Há abertura para aumentar as valências do laboratório e responder a todas as solicitações. A função dos institutos, e não nos podemos desviar dessa questão, os institutos surgiram com o objetivo de dar apoio à região. E eu sempre vi os institutos com essa função. E nesse sentido, eu penso que nós deveremos ir sempre ao encontro das necessidades de cada região. E, portanto, por exemplo, na questão dos solos e das análises foliares, essa foi nitidamente uma exigência do meio que nos envolve. Isto é, nós fomos desafiados a fazer esse tipo de trabalho para as associações agrícolas. E nós pegámos logo na ideia e começámos a desenvolver. Portanto, é aqui nitidamente aquele espírito de Instituto Politécnico, de prestar um serviço à população e ajudar a economia local a desenvolver. E, portanto, esse é, digamos assim, o meu grande objetivo, é que nós possamos fazer trabalho no âmbito da nossa região, não é só a região da Guarda, mas toda a região envolvente e todos aqueles que nos vão solicitando, até porque neste momento já começamos a extravasar um pouco a região da Guarda e a região da Beira Interior, porque já começamos a fazer algum trabalho e a propor trabalho até fora do próprio país. Portanto, neste momento já tivemos solicitações para prestar serviços até em outros países, fora até da Europa. E, portanto, neste momento estamos numa tentativa de internacionalizar os nossos serviços, assim podemos dizer. O laboratório não é novo, já existe há cerca de 20 anos, não com este nome, mas com os mesmos objetivos. A história do laboratório começou como um laboratório essencialmente de análises de águas, não é? Águas residuais, águas de consumo, águas de processo, e depois, nestes últimos 3, 4 anos, evoluiu muito para a análise de solos também, portanto, com um apoio à agricultura, até porque neste momento, como sabe, existe uma grande afluência de jovens que não encontram trabalho noutras áreas e, portanto, há um regressar à agricultura, hoje já com uma perspectiva diferente, e por isso também as análises hoje são mais solicitadas, porque as pessoas já têm um outro objetivo. E, portanto, este laboratório, na sua essência, nasceu por volta de 1993-94. Depois temos a outra vertente do laboratório, ou seja, a parte mais de investigação. Nós, há dois anos atrás, sensivelmente, estivemos a fazer um trabalho de determinação dos impactos da salgema, que é adicionada, por exemplo, na Serra da Estrela, para tentar desobstruir as estradas com gelo e com neve, e qual o impacto que essa adição de sal tinha na qualidade da água. E, portanto, fizemos esse trabalho, publicámos artigos científicos sobre a temática, e neste momento estamos a desenvolver um trabalho semelhante, mas não sob a perspectiva do impacto na qualidade da água, mas sim no impacto no solo. Isto é, qual é o impacto da adição de sal na mobilização de íons metálicos e metais no próprio solo. E, portanto, estamos a desenvolver esse trabalho, porque eu também sempre procurei que grande parte do trabalho que era feito numa perspectiva de investigação também fosse desenvolvida dentro da região, ou seja, com um benefício para a região. A minha própria tese de doutoramento seguiu esse princípio, e no laboratório também seguimos um pouco esse princípio. Portanto, tentar desenvolver projetos de investigação que envolvam a região. E, portanto, sempre foi essa a nossa perspectiva. E, portanto, estamos a desenvolver outros projetos também dentro da região. Por exemplo, na qualidade do ar, que é uma área que nós estamos, que é mais recente, digamos assim, no laboratório. Também é um trabalho de investigação com os nossos colaboradores, em que estamos a fazer um boletim polínico para a Guarda, ou seja, porque estamos a fazer desde, iniciámos em janeiro, fevereiro deste ano, e portanto irá terminar portanto em janeiro essa análise de pólenes ao longo de todo o ano, e estamos a fazer monitorização de alguns gases, como sejam o ozono, os NOx, o SO2, e portanto estamos a fazer essa monitorização também ao longo de todo o ano, e essa é parte do trabalho demonstrado que está a ser também realizada num ponto de vista de investigação. E estamos também com um outro projeto que, digamos, de investigação, que eu diria aplicada, tem também a ver com os solos, que é o desenvolvimento de novas metodologias para a análise de solos. Ou seja, aproveitar algumas técnicas e tentar incrementar algumas novidades, digamos assim, nessas metodologias. Para além da análise dos dados, o LabMIA pensa também na realização de artigos científicos. O professor Pedro Rodrigues explica as mais-valias. É evidente que nós temos que também fazer essa componente, até porque hoje somos um pouco até, digamos, impelidos a fazer esse tipo de trabalho de investigação, e portanto nós obrigatoriamente temos que o fazer, até para é uma forma de dinamizarmos os nossos conhecimentos e aumentarmos a nossa capacidade científica, e também de transmitir e possibilitar que esses conhecimentos sejam transmitidos aos nossos próprios alunos, e portanto é uma componente importante, embora eu considere que não desfazendo na questão científica, é muito importante hoje a aplicação prática, até porque os recursos são finitos, a investigação científica é cara e os financiamentos nem sempre conseguem cobrir toda esta necessidade de financeira que envolve a investigação científica, não é? Por mais simples que ela até seja. O LabMIA é composto por dois laboratórios, o primeiro que surgiu com o objetivo de analisar águas e um outro virado para o ar e para a análise microbiológica. Um e outro não estão dissociados do lado formativo. É evidente que os laboratórios são do Instituto, são da escola e, portanto, estão à disposição dos cursos da própria escola. E portanto, nessa vertente, os nossos alunos utilizam os nossos laboratórios também para a aprendizagem. Também o laboratório, até porque ao longo destes últimos anos foi tendo uma maior visibilidade na zona, começámos também a receber estágios profissionais, quer de escolas secundárias, quer até de outro tipo de alunos, e portanto começámos a ter aqui também a receber alguns alunos para fazerem estágios profissionais. E também estamos, como sempre, abertos a pequenas aulas das próprias escolas secundárias aqui da Guarda, que também de vez em quando nos solicitam pequenas demonstrações, e portanto também nos dias abertos também estamos disponíveis para fazer determinado tipo de trabalhos, que são sempre uma forma de fazer a divulgação científica e de divulgação até do próprio laboratório. As solicitações por parte da comunidade mostram uma boa receptividade, como é o caso da abertura do mestrado em Sistemas de Gestão Ambiental no Politécnico da Guarda. Está tudo dito por hoje no Ciência em Sintonia. Terminamos esta viagem pelos caminhos da ciência em português. Temos andado a percorrer Portugal de lés a lés à procura do mundo científico, em português, naturalmente. Esta é uma produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão. É um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva e FEDER. Ciência Viva é a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. FEDER é o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Pode continuar a escutar as emissões de Ciência em Sintonia, nesta frequência, e em qualquer momento na internet, na página de rádio do site www.pgm.pt, www.pgm ou pgm.pt.